existiram outros modelos de ensino? Existiram? Paulo Freire, por exemplo, ele queria produzir algo mais voltado para o sujeito, o mundo que o rodeava e a sua própria formação política. Porra, momento! Querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade. Olá, pessoas! Abarro la inteligência, viva la muerte! Aqui é Bruno Daes. E aí, galera? Aqui de volta, José Augusto falando. Fala, pessoas! Aqui é Paulo Zanella. E está começando o Papo de Calçada. Swingando. Todo mundo nasceu por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Então, pessoal, estamos aqui para mais uma semana de Papo de Calçada. Vamos falar de atualidades que está acontecendo no nosso país. Estamos no pipoco aí dos protestos, né? Muita gente protestando os cortes na educação. E aí, discutindo aqui até a questão também do início do governo do nosso presidente... Do imbecil do presidente. Então, nós, né, vamos discutir um pouco aqui sobre esses cortes, sobre a maneira que está sendo lidado com algumas coisas aí na política, algumas cortinas de fumaça que estão acontecendo, o que que vale, o que que não vale, né? E aí a galera aqui vai ter liberdade para falar o que quiser a respeito do assunto. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é como vocês estão vendo esses cortes aí, né? Porque afetou todo mundo, afetou todos os níveis de educação, todos os níveis de ensino, né? Básico, superior. Então, como vocês estão vendo isso aí? Se é perseguição, se não é, se é necessário, se não é. Vamos lá, bola pra vocês. Bom, se me permitem, né, da abertura, a maneira que eu vejo os cortes em si é tipo assim, rola muito, na verdade tem rolado desde o começo, né, da campanha, o programa de governo do Bolsonaro fala muito desde o seu início da questão de um rombo orçamentário, de problemas da Previdência e etc, e tudo mais, e tipo assim, ele foi eleito com uma questão muito grande. Eu acho que a gente pode aqui até falar de um anti-intelectualismo, não sei se todo mundo vai concordar com isso, mas eu acho que é muito interessante uma análise que, se não me engano, o próprio Safatli faz do momento, que é tipo assim, ele fala que com esse crescente, né, ele chama de, eu esqueci qual o nome que ele dá. Ele chama de ressentimento mesmo. Isso, né? Ele isso. Chama de ressentimento. É por isso que eu gosto do Bruno, cara. O Bruno é um... claramente vai, tão pedante e prepotente quanto eu. Mas então, esse ressentimento político, sabe? Que é um ambiente de extremo cinismo e de descrença com as instituições. O que vai levando a anti-intelectualismos como esse de você, sei lá, desconfiar das universidades federais, tanto de você afirmar absurdos como terra plana ou ser contra vacinas. E isso posto, há sim um grande, digamos assim... A gente pode falar, né, que um investimento, mas muito desse investimento é cercado de uma suspeita da população de que, o que as pessoas estão fazendo nas federais? Eu tô pagando para um jovem ir lá e fumar maconha e dropar um ácido, ficar muito louco, né? Então, tipo assim, com base nisso, foi lançado, né, esse... contingenciamento, que nada mais é do que um corte, que, vamos dizer assim, já acaba com essa... O ensino do Brasil foi algo que... O ensino, não só o ensino, né, mas sim a pesquisa. A pesquisa no Brasil é algo que é muito mal recompensada. 90% dela é feita por órgãos públicos, que é o CNPq e CAPES, e as bolsas que eles dão são algo risível, sabe? Você, quando está sendo beneficiado dessas bolsas, você tem todo um conjunto de regras que você não pode ter outro tipo de trabalho que gere renda e tudo mais. E, além disso, tem todo um problema, tipo assim, que a gente vem enfrentando de governos anteriores mesmo a esse, com vários cortes na educação. Problemas esses que a gente pode lembrar aqui também, que também foram seguidos de greve de professores e alunos. Até que a gente recebe, né, essa notícia através do Twitter, que, além de rede social, agora os últimos governantes têm aderido ele como meio oficial, né, de transmissão de notícias, mas que haverá o corte de 30% no orçamento das universidades federais, e esse orçamento não é o que vai diretamente a ela, mas sim para os pagamentos terceirizados, que são desde segurança, energia elétrica, água e diversos outros serviços que não são os primários da universidade, que seriam a reitoria, os professores e etc. Então, foi até bom que você mencionou o Safadli aí no meio. Eu recomendo, até mandei um link no nosso chat aqui, que quando eu assisti a este vídeo, foi, infelizmente, eu assisti esse vídeo que eu mandei aí, coisa de, acho que um mês depois da eleição. E, se eu não me engano, esse vídeo ele foi postado em 25 de setembro. É um vídeo em que tá ele. Agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas tudo bem. Tá uma série de acadêmicos da USP falando, e o nome do título do vídeo tá aí, né? Há um golpe militar em marcha no Brasil. Não que eu não acredite que esse golpe vai, mas já nesse vídeo o Vladimir Safatli fala desse ressentimento da galera que estava ocupando, né, as fileiras do pró-Bolsonaro, né? Sejam as pessoas que faziam parte da equipe de governo, da equipe de transição, do que seria, né, a equipe que ele iria montar, e o próprio eleitorado do imbecil do presidente é um eleitorado que, convenhamos, há elementos que estudaram, tem, em alguns casos, como eu já vi, até pessoas com ensino superior, mas que essas pessoas se ressentem de quem estudou mais do que elas. E isso sempre me preocupou, isso sempre me chamou muito a atenção. Já mencionei algumas vezes aqui em outros programas disso, de como as pessoas ficam chateadas comigo por eu me identificar como professor de história, né? E, pô, ele tá querendo tirar onda aí, na verdade, sério? Não é. Você não fazia parte na época, mas relembrando aqui pra você, ouvinte, tá chegando agora. Perto das eleições, no grupo de futebol, um cara começou a fazer propaganda do Bolsonaro e falando, bota lá um áudio de uma juíza falando que, se a população fizer um grande clamor, que os militares assumem o governo, porque está na Constituição. E aí eu refutei, eu falei, o cara começou, não, cara, você não sabe como é que foi a ditadura, pergunte pro seu avô e tal. E aí eu fui e falei assim, bicho, eu sou professor de história, eu sei muito bem como é que foi a ditadura, eu estudei bastante isso ali. Mas então, ignore esses seus livros, porque eles todos foram adulterados, ou eles contam só uma versão da história. Ele não tá no WhatsApp esse livro, né, igual o áudio dele, pô. Exato, né? Então, assim, aí um cara foi e falou assim, um cara que não tava participando da conversa, falou assim, esses caras são tudo escroto, só porque fez faculdade acha que é melhor que os outros. E a gente sabe que, porra, fazer um curso superior não dignifica ninguém a ser melhor ser humano do que ninguém em nenhum aspecto, até pelo contrário. Mas o que acontece é isso. Então, você soma, né? Nesse governo aí você tem anti-intelectualistas, né? Gente que despreza o estudo, senão a gente não tinha esse monte de terraplanista surgindo. Você tem um monte de ressentido, senão você não tinha esse clássico desse vídeo do atual ministro da Educação tirando a camisa para mostrar a cicatriz que ele tem no ombro de 15 centímetros, né? E você tem essa... Como é que eu vou dizer? É o ressentimento, é o anti-intelectualismo em um componente que é raso. Eu não vou saber dar um nome para ele agora. Eu melhoro esse meu argumento depois, até quando eu for falar desse ressentimento do ministro da Educação. Quando você fala de anti-intelectualismo, você não lembra, cara, que o Olavo de Carvalho escreveu um livro, O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota? Sim. Você leu? Sim, eu li isso. E aprendeu alguma coisa? Lógico. Eu vou te falar que eu não li o livro inteiro, mas eu li também trechos dele, porque tava num shopping e daí eu me desafiei a ler um capítulo, sabe? Então... tava ali como quem não quer nada, passei em frente. Vou ver qual então, é isso aqui. Mas antes do Bruno falar, que eu acho que ele tem mais coisa a acrescentar, mas eu achei muito interessante o livro, de um jeito interessante, em 30 do jeito mais perverso e errado possível, mas, tipo assim, o livro, ele coloca certos fatos que, se você, tipo assim, não parar pra analisar ele e tomar ele de um viés só, como as respostas que o nosso grande professor Olavo dá, ele é um livro que, realmente, você não vai discordar do que ele tá dizendo ali. Por exemplo, ele entrega fatos, mas através desses fatos que... E aí que tá, isso já entra muito naquele negócio da isenção, sabe? Então, ele entrega alguns fatos, e a partir desse fato, ele simplesmente joga as respostas dadas, que, tipo assim, não carece de fonte, não carece de pesquisa, não carece de nada, e entrega como resposta, sabe? Tipo assim, pro senso comum... É algo que vai estar lá justo posto, vai estar reforçando uma ideia que já era vista, e daí vai falar, olha só, esse cara aqui, ele fala bonito para coisas que a gente já sabe e que são respostas fáceis dadas para problemas clássicos. Então, cara, então, mas... por isso que ele é bem atrativo, sabe? Mas essa parada aí do convencimento, ela é muito perigosa, sabe? Se a gente, por exemplo, se você for pegar dois livros de dois autores com ideias divergentes, em um livro você vai ler e vai dar razão pro autor, o outro livro você também vai ler e vai dar razão pro outro autor, sabe? Porque quando o cara tá contando o ponto de vista dele, ele embasa o que ele precisa falar naquilo ali que ele quer, entendeu? Então ele usa a verdade para embasar o que ele... Né, ele usa a verdade não, mas os fatos para embasar a verdade dele. Então isso é muito perigoso. Por exemplo, a gente fez um episódio aqui há uns acho que um mês atrás, que foi sobre aquele documentário lá do Brasil Paralelo, né, sobre a ditadura militar, que não, eles tentando explicar que não foi golpe, que não sei o quê. Cara, assim, eles foram covardes intelectualmente, né? Usaram de má fé, manipularam algumas coisas para embasar a ideia deles, entendeu? Então, quem não tem o conhecimento, quem que é essa galera aí do grupo do WhatsApp, é o pessoal que só lê a manchete, que lê o Twitter... Ele vai acreditar. Tipo, olha, tá ali, é alguém que eu tenho confiança, né? Por que que um Olavo de Carvalho é perigoso? Por que que um MBL é perigoso? Né? Por que que um cara da esquerda também é perigoso? Sei lá, o Gregório, o... Sabe? Eu não, até o Meteoro Brasil, que o pessoal aqui gosta, acompanha. Mas por que que é perigoso você só ouvir um lado da história? Porque você fica condicionado àquela versão. A gente, por exemplo, uma das vantagens que eu vejo aqui no Papo de Calçada, que cada um traz a sua versão, e a gente monta o cast de acordo com a versão de cada um, né? Então você vai ter casts diferenciados aí. Então, pra essa galera que só acompanha isso, só acompanha a manchete, cara, as coisas ficam muito fácil, entendeu? Você chega, por exemplo, eu já encontrei pessoas que falam assim, ah, vocês estão falando aí dos universitários, ah, eu tô pagando pra universitário ir lá, fumar maconha e ficar pelado, entendeu? Mas por quê? O cara só leu uma manchete, entendeu? Não foi a fundo. Isso é uma coisa que a gente vem debatendo aqui no Papo de Calçada há muito tempo. Essa questão de vamos buscar o conhecimento. Gente, tem que ler, tem que ir atrás, ler um livro, sabe? Procura um filme, assiste um documentário, sabe? Por quê? Pra, né? Vamos embasar. Você pode ter opinião no que você quiser, cara. Mas embasa a sua opinião. Vai atrás dos fatos. Não é só... Ah, porque fulano falou que é assim, então é assim. Sabe? Ah, porque eu vi um vídeo do MBL, então é isso mesmo, sabe? Não é assim. Então essa questão... Eu só queria fazer uma... Então... Ah, pode falar, pode... Não, pode falar. É rápido. Fala. Ah, é rapidinho, é só fazer uma ordem. Eu prometo que eu vou tentar ser curto. É só falando. A questão do livro do Olavo, eu vou chegar onde o Guilherme parou, né? É... questão do livro do Olavo, ele é só um título muito pretensioso. A gente sabe que isso ajuda a vender. Dane-se. Né? O livro é um compêndio de artigos que ele escreveu durante muito tempo em diversas mídias. É, e um cara, o Felipe Martins, ele foi e compilou tudo isso. Ponto. E o Olavo é apaixonado, né, pelo Felipe Martins exatamente porque ressuscitou ele e tal. É, uma das coisas que tem no livro do Olavo, e que é um fato que se você tiver um dia... é, dentro de uma universidade federal e que você tiver que apresentar um trabalho de conclusão, você tem que, muitas das vezes, você tem que se acomodar, vamos dizer dessa forma, a visão que o seu orientador de pesquisa verdade. Tem. Isso é um fato. Isso não tem nada diferente disso. O grande problema disso é que é o seguinte... Pode ser que você seja não um gênio, mas alguém com uma visão diferenciada e queira mudar certo aspecto. Pensou numa forma diferente de provar isso. Isso dá um pouco mais de trabalho de você tentar convencer seu orientador. E toda essa obra do Tudo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota, ela versa em torno exatamente disso, de uma cristalização... de uma visão que nas universidades se pautou. Aí o Guilherme estava falando assim, você tem que estabelecer o contraditório. É que, e aí sim, essa é aquela parte difícil do negócio e eu vou dar um exemplo sobre isso. Eu vou dar um exemplo muito teórico. Não sei se vocês já ouviram falar de um filósofo chamado Immanuel Kant e outro chamado Hegel. O Kant veio antes do Hegel. Então, o Kant tem um livro chamado Crítica da Razão Pura, onde o Kant analisa filosoficamente os motivos como a gente estabelece o que é real, como a gente raciocina para estabelecer o que é real. É algo bem denso, difícil pra caramba, bem denso. Quase um século depois, um outro filósofo, chamado Hegel, ele contrapõe as ideias do Kant, ele melhora o pensamento do Kant, fazendo uma crítica ao Kant. Veja, ele não diz que o Kant fez é uma merda. Ele diz, o Kant estava errado nisso, nisso, nisso, naquilo. E mostra como ele estava errado dentro do período do Hegel. O Kant não saiu do túmulo para bater no Hegel, nem o Hegel foi lá no túmulo do Kant e esfregar. Olha aqui, otário, o que eu fiz? Nada disso. É, o saber acadêmico, ele convive exatamente dessa crítica dos seus pares. Isso é a regra do método científico. Não tem como você fugir disso. Ponto neutra linha. O grande problema disso tudo é que dá trabalho. Aí é o exemplo que eu quero utilizar. Aqui em casa, todo mundo acha impressionante que os meus cachorros obedecem a um comando chamado olha a linha. Eu posso estar aqui no quarto trancado, eles podem estar em qualquer lugar, mas se eu falar olha a linha, eles sabem para o lugar onde eles têm que ir. E todo mundo fica muito impressionado. Então, meus cachorros não ficam dentro de casa. É, eles sabem que eles não podem passar da porta, né, da varanda para dentro de casa. E basta a gente falar sempre assim, olha a linha. E todo mundo fica impressionado. Aí pergunta, como é que vocês fizeram isso? Vocês bateram? Vocês chamaram o adestrador? Não, a gente só repetiu isso milhões de vezes. Então, é, estudar, obter conhecimento, é, realizar uma crítica, etc, etc, obter uma opinião, uma visão de uma coisa, requer tempo e dá trabalho. E as pessoas não querem mais ter trabalho, principalmente em estudar. Então, por exemplo, a gente, quando a gente tem um ministro da Educação que a média de notas dele é 2,5, parceiro, pegando todas as notas dele, dividindo, a média dele é 2,5, eu não posso conversar com um cara desse, eu não tenho como conversar. Pode falar, Paulo. É, justamente, quando vocês falam, assim, uma pergunta pro pessoal que tem mais tempo de academia aí. Quando você fala assim, ah, o povo tá, acha que a gente vai lá só pra fumar maconha, usar doce, fazer balbúrdia, né? Isso aí, o povo comum, o povo popular, né? A maioria da população. O afegão médio. O afegão médio, exatamente. Tá assistindo Pânico, né? Aí... Sempre. Aí quando fala isso, você não acha que durante esse tempo que o pessoal teve mais ascensão à educação, né? É, mais pessoas na universidade, acho que 12% da população tem ensino superior, é alguma coisa desse nível. Você não acha que faltou um pouco de comunicação das pessoas que estavam lá fazendo pesquisa, estudando e tal, com o resto da população? Elas não deveriam ter exposto o trabalho que estavam fazendo? Porque a maioria da população não sabe o que se faz na faculdade. Eu acho que completamente. Porque, tipo assim, e isso eu falo, tipo assim, de eu não sou tão vivendo no ambiente acadêmico quanto o Bruno e talvez o Guilherme, mas dentro da academia a gente tem muito uma mania de olhar pra quem tá de fora, sabe? Tipo assim, a academia no Brasil é algo puramente elitista. É, isso eu falo... É, europeu pra caralho. Não, isso eu falo sem medo, sabe? Tipo assim, apesar de que, ah, ok, eu sou uma pessoa pobre, eu entrei na universidade, ninguém aqui é rico e também também entrou, mas beleza. Mas, tipo assim, o ensino superior no Brasil é algo que é elitista, e não só no Brasil, né? Porque, digamos assim, pra você estudar, pra você viver de pesquisa, pra você viver de estudo, tem que ter alguém que vai estar trabalhando braçalmente, digamos assim, no seu lugar, pra ter meios de subsistência. E aqui a gente sempre teve um meio de ver quem tá fora da universidade, as pessoas que estão dentro da academia, muitas vezes vem a pessoa que tá fora da universidade com uma questão de vitimismo, sabe? Tipo assim, ah, coitado dele, ah, ele não conseguiu o ensino, ah, a gente tem que levar o ensino até ele. Mas só que aí que tá, pensa-se muitas vezes, até chega-se a pensar em como levar o ensino pra quem tá fora da universidade, mas poucas vezes pensa-se em como obter o ensino daquele que está fora. Porque assim, tipo assim, a gente está construindo conhecimento a todo momento, seja conhecimento científico ou não. Conhecimento de senso comum muitas vezes também é válido. E a universidade muitas vezes descarta esse tipo de conhecimento que é produzido fora dela. Então, quando algum, sei lá, estudante de ciências sociais vai numa quebrada para fazer uma pesquisa e ele ouve na cara dele falando que vocês da universidade têm que aprender que não sabem tudo, isso é verdade. Então, essa semana, o Bruno até já contou aqui que ele é muito fã do Tom Zé. Essa semana eu tava escutando muito rap ultimamente e tal. Eu falei assim, não, vou zerar o meu celular, vou colocar músicas que tem muito tempo que eu não escuto. E um dos álbuns que eu coloquei lá foi o Pirulito da Ciência, do Tom Zé. Que é um álbum muito interessante, sim, que é um compilado da carreira dele toda, né? Excelente. Uma das músicas dele, eu, assim, quando eu ouvi esse disco há muito tempo atrás, eu não prestava muita atenção, mas, sei lá, bateu uma onda e eu prestei atenção. A música chama Classe Operária. Aí, vou ler só o iniciozinho dela aqui, que é o seguinte, ó. Sobe no palco o cantor engajado Tom Zé, que vai defender a classe operária, salvar a classe operária e cantar o que é bom para a classe operária. Nenhum operário foi consultado, não há nenhum operário no palco, talvez nem mesmo na plateia. Mas Tom Zé sabe o que é bom para os operários. Os operários que se calem, que procurem seu lugar com sua ignorância, porque Tom Zé e seus amigos estão falando do dia que virá e da felicidade dos operários. Bom, primeiro, isso é genial. Isso foi escrito há muito tempo atrás. E isso está acontecendo no Brasil, tanto que o discurso do Mano Brown no palco lá do Haddad foi sobre isso. O que acontece? Academia é elite desde que a academia foi fundada. Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. Na Europa era assim, nos Estados Unidos é assim. Todo lugar que você for, a pessoa que tem tempo para estudar é porque ela não precisa trabalhar. Por exemplo, eu atualmente trabalho de horário comercial, de manhã, de tarde, trabalho à noite como tutor lá à distância, e estou fazendo um curso de formação pedagógica. Se eu não tirar um dia da semana, sei lá, 4 horas da minha semana, me forçar a parar os meus trabalhos para me forçar a estudar, eu não consigo estudar, porque eu preciso trabalhar. Trabalhar toma tempo. Então, a academia é elite desde que ela existe. Aí, junta uma outra coisa. Essa elite, essa elitização, ela afasta, querendo ou não, entendeu? É igual tá falando na música. Tipo, eu sou elite, eu sei o que é melhor, entendeu? Você que não é elite, que se cale, eu sei mais que você. Isso gera, isso é o pior problema que existe na academia, entendeu? É um dos piores problemas que existem na academia, é essa elitização, entendeu? Mas, cara, por exemplo, o que o Bruno tava falando lá do orientador, sabe? Orientador, o cara estudou, entendeu? O cara, se eu tô ali, eu tô buscando alguma coisa que ele já sabe. Então, realmente, eu tenho que escutar ele, entendeu? Então, o que eu acho que falta é ajeitar esse meio de campo, entendeu? Muita gente sabe que esse problema existe, sabe que tem que fazer alguma coisa, só que ninguém sabe a solução, entendeu? Tem muita gente aí na internet, por exemplo, tem vários podcasts de divulgação científica, tem canais como a Rede Cultura, que desde sempre, desde muito tempo, passa documentário, passa programas de curiosidade, passa um monte de coisa, entendeu? Para tentar a aproximação. Só que a classe operária, ela não tem tempo para isso, entendeu? Quando você tá correndo atrás do seu pão, cara, você não tem tempo para ouvir um cara falar sobre a porra do buraco negro. Que se foda o buraco negro tá lá na puta que pariu, entendeu? Pra que eu vou querer saber? O que isso vai impactar na minha vida, entendeu? Então, é muito complicado isso. É muito fácil pra um governo, pra alguém que quer estragar a imagem de determinada instituição, de determinada classe, usar isso como justificativa. Ah, são aqueles caras que estão lá pegando seu dinheiro, entendeu? É muito fácil isso. Só que, assim, precisa de todo mundo, sabe? Precisa da classe operária, precisa da academia, precisa de todo mundo, entendeu? Só que você não pode, assim, ah, agora a academia não presta. Ah, mas a gente tem que desenvolver ciência e tecnologia. Mas a academia não presta. Você vai desenvolver ciência e tecnologia aonde, meu amigo? Entendeu? Então, eu acho que tudo tem que ter seu lugar. Tem que aproximar. Tem. Mas como é que faz? Sabe? É muito complicado as coisas. Não é só... A culpa é da academia. Entendeu? Porque não se... Pô, mas... Sabe? É muito complicado. Vamos lá. Deixa eu... Várias coisas me ocorreram aqui. Mas, primeiro de tudo, como você falou... O que me interessa o buraco negro? De fato, né? Saber que existe uma foto do buraco negro, ou que um buraco. A simples. E é isso que é bem importante da gente analisar assim. Um sujeito que foi muito mal na escola regular, chamado Albert Einstein, quando ele sai da escola, ele se torna um gênio, porque ele constrói uma teoria que está sendo explicada. Tá tendo, vamos dizer assim, a sua coroação, né? agora, no século XXI. Mas é quase 100 anos depois do cara ter formulado a teoria. Qual é a importância disso? Bem, basicamente, se você tivesse que falar pra alguém, eu falo assim, velho, você não é nada. Tá vendo aquela foto horrorosa, né, de um tecido rugoso nas partes que parece um cu? Aquilo ali suga tudo o que existe no universo. Inclusive você que se acha pra caramba. Mas, pra você dizer isso pra um cara, tem que confrontar ele com uma parada bem difícil. Como a gente, apoiado no que você disse, né, que quem estuda, quem pode estar na academia, é quem tem tempo barra dinheiro, né, e os dois significam praticamente a mesma coisa, quem tem tempo barra dinheiro para estudar, chegou lá por algum momento. Como a maioria da população, a gente vive num país muito desigual socialmente, a maioria da população tem que estar preocupada com o pão do café da manhã que ele tem que comprar amanhã e depois ficar pensando em o feijão com arroz que ele vai botar no almoço, a maioria da população não tem a possibilidade, a vida cotidiana é mais urgente do que pensar que ele pode ter uma vida menos ruim se ele estudar um pouco mais. Por que que eu falo isso? Por exemplo, você, Guilherme, sendo engenheiro de automação, o produto do seu estudo é palpável. Né? Se você, de repente, elabora um sistema que já existe, né, em alguns mercados por aí no mundo, do sujeito vai lá, ele passa o produto num leitor de código de barras, pô, conferir o preço, vou levar. Ele aperta um botão e bota o produto no carrinho. E no final ele chega, sei lá, numa outra ilha, e ele só tem ali, emite-se o cupom fiscal com todo o valor total da compra dele. Na mesma ilha ele bota ali o cartão dele de crédito, o cartão de débito, pronto, tá pagam as contas dele, sem a necessidade, por exemplo, de um caixa. E aí a gente tem dois problemas. O primeiro não é um problema, é a solução. Eu não preciso mais de caixas para alguém fazer compra num mercado. Segundo, eu não preciso mais de caixas, e aí eu vou mandar embora uma dona de casa, uma mulher, um homem, e essa pessoa vai deixar de trabalhar. Mas quando a gente pega a via de regra e fala assim, velho, você foi contratado para apertar um botão, passar produtos num leitor de código de barras e depois entregar um troco, entregar um cartão, uma nota fiscal e acabou. Isso é o produto do seu trabalho. No meu caso, como eu sou professor de ciências humanas, né, então, por exemplo, eu ensino professor de história, o cara fica ensinando fatos passados, aquilo que aconteceu. O trabalho que você tem que ter para explicar algo que é abstrato e a importância de uma coisa abstrata na vida desse sujeito, ele é um trabalho hercúleo. Não estou dizendo que o meu trabalho é melhor do que o outro. E aí é por isso que eu estou falando do produto da academia. O que a academia produz só é visível pro cara quando ele sente isso. E muitas das vezes o cara caga. Por exemplo, a academia vai lá, desenvolve vacina, e aí vem um animal e fala assim, vacinas causam autismo. Porra, aí a população deixa de vacinar filho, e mais tarde o sistema público de saúde gasta uma dinheirama para cuidar de uma criança que, se tivesse tomado uma vacina que já está dentro do orçamento federal há muito tempo, o cara não estava precisando estar na rede SUS de novo para isso. Então, assim, o grande problema é, sim, tem essa dificuldade de estudar porque tem a urgência de viver. Isso é uma coisa. O produto da academia, ele não é visível. E quando é, o cara ignora. Eu penso que, às vezes, tudo se resume a essa questão do cara se esbofetear com a vida e não entender que ele precisa melhorar de vida e que essa vida pode ser melhorada através de uma educação onde o cara ganha profissão. O exemplo que eu falo sempre é assim, ou vocês vão querer trabalhar para sempre na lanchonete do China, porque o chinês sai lá da China, vem aqui pro Brasil, monta um negócio que você não consegue montar, e você é empregado dele. E quando você vai ver, o China tá de carro, de telefone, disso, aquilo, outro, e você trabalhando para ele, mal conseguindo pagar as suas prestações. Então a gente precisa mostrar pro cara a importância do estudo, a importância de um ensino superior para a vida dele, não para a vida do todo, porque isso é muito difícil. Eu acho que um problema aí também pode ser solucionado, se fosse interesse, é do próprio governo. Porque o governo, ele não faz nada, assim, esforço nenhum para ajudar em divulgação científica, entendeu? Nem para se autopromover. Tipo assim, olha aqui, gente, o que que eu estou financiando, sabe? Porque, cara, existe muita pesquisa legal. Tá? E aí, uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, enquanto o Bruno tá falando, eu pensei aqui, é que, às vezes, e isso eu acho que realmente pode ser mudado, basta uma conscientização, é o distanciamento que existe, principalmente que eu vejo na educação. Tá? É, estudando um pouco aqui sobre pedagogia e coisas afins, existe um distanciamento entre o que é produzido de conceitos, de formas de se ensinar, de técnicas de pedagógicas e por aí vai, e a realidade da sala de aula. O Bruno pode me desmentir ou confirmar para mim isso aí. Não, muita não. Coisa que é produzido não é aplicável. Entendeu? Aquela coisa. Na prática, a teoria é outra. Entendeu? Então, eu acho que isso pode ser mudado. Isso deveria ser... haver uma aproximação de quem pensa e quem pratica. Por exemplo, o cara vai desenvolver uma pesquisa de sala de aula, às vezes parece que ele não entra numa escola pública de sala de aula, uma sala de aula de escola pública. Parece que ele vai numa sala de aula de uma escola particular ou de uma escola militar, sei lá, entendeu? Onde tudo é aplicável. Então eu acho que nessa parte sim, poderia haver uma aproximação da prática e da teoria, entendeu? Porque tem certas coisas, cara, que não tem condição. Eu posso esquerdar fortemente aqui? Então, tem uma frase, se não me engano, é do próprio Darcy Ribeiro, que fala que o problema do Brasil não é um acidente, é um projeto, né? Então, e tipo assim, isso daí é totalmente válido pra educação, sabe? Tipo assim, a educação tá desse jeito hoje no Brasil não é um acidente, é um projeto. A gente tem muito, tipo assim, aqui uma ideia de ensino tecnicista, que é isso que vocês estão falando aí, tipo assim, recompensa mais o que é visto na prática, sabe? Tipo assim, por que que você vai aprender isso? Pra tal coisa. Tipo assim, o ensino é levado... O ensino que a gente tem hoje, pra dar um contexto meio histórico, é totalmente baseado em algo que foi criado na década de 60, 60, que é para reproduzir o sistema das fábricas de Fordismo, Taylorismo, que é onde você produz mais em menos tempo para gerar mais lucro. Então, tipo assim, você não vai se preocupar com o ensino, por exemplo, sei lá, eu vou estudar a filosofia de Kant, ou então o modo ético de não sei lá o quê. Não, porque isso não vai ser interessante para o cara que tá no chão de fábrica lá, apertando o parafuso 10 horas por dia. Então, muito do modelo de ensino que a gente tem hoje é esse ensino tecnicista, sabe? Tipo assim, existiram outros modelos de ensino? Existiram. A gente tem, por exemplo, Paulo Freire, que tinha uma proposta de educação libertadora, que era justamente você ensinar para a pessoa, não de acordo com uma base que vai servir para todos os alunos do país, que essa base é a mesma, essa base não se muda, essa base descarta qualquer conhecimento que o aluno possa ter. Mas sim, ele queria produzir algo que estava mais voltado a questão da identificação da pessoa como sujeito, o mundo que rodeava ela e a sua própria formação política. O próprio, tipo assim, o pessoal fala muito dele, que ele conseguiu alfabetizar não sei quantas 100 pessoas em 3 dias, mas eles esquecem da formação política que ele dava para as pessoas junto disso. Porque não seguia só esse esquema disciplinar de você se separar. Ah, então, agora a gente vai aprender matemática. Ah, agora parou a matemática, agora a gente vai aprender português. Mas sem você tratar o conhecimento como parte de um só. E quando você separa isso, você vai criando esse negócio de que, ah, pra que eu vou estudar sociologia? E isso é muito engraçado vindo de alguém que reproduz frases do tipo, ah, o brasileiro deveria ser estudado, né? Ele é estudado. Adivinha por quê? Tem um monte de ciência pra isso. Não, e só pra finalizar, tipo assim, o nosso ensino, o nosso governo, digamos assim, por que ele não está interessado em mudar esse sistema de educação tecnicista? Porque isso ainda gera lucro. Você está educando mais crianças com menos trabalho e menos dinheiro. Porque educação de qualidade é cara. Então, vamos lá. É, exatamente porque você falou disso é que é bem legal. O Guilherme estava falando, né, que agora como ele está estudando as disciplinas para obter a licenciatura, é bem importante a gente dizer isso. Professor detesta as disciplinas pedagógicas. Então, eu não posso detestar, principalmente, seja porque sou professor de ciências humanas, seja porque eu tenho uma mãe especialista nessa porra. Eu não posso detestar essas matérias. Então, assim, em todo concurso público eu praticamente gabarito, porque eu tenho 20 minutos de aula com a minha mãe, pum, rapidinho, relembro um bocado de coisa. E aí tem uma parada que os professores se esquecem, que é algo que é ensinado nas universidades e tal, que é uma coisa que é o seguinte: uma coisa é o senso crítico, outra coisa é o senso comum. O senso comum diz pra gente a ordem prática das coisas, era o que o Guilherme tava falando. Sim, às vezes você pega aí pedreiros que não tiveram muitos estudos e que constroem casas muito melhores do que sujeitos que estudaram engenharia e arquitetura, que só sabem fazer cálculos, né? Quem mete a mão lá na massa, literalmente, é o mestre de obra, o ajudante de pedreiro e tal. Isso é o senso comum. No senso crítico, quando a gente observa, a gente estuda o que vive no mundo. Então, eu realmente concordo com o Guilherme. Pô, tem vezes que os caras propõem umas pesquisas no ramo da educação que são irreais, entende? Onde os caras basearam esses métodos. Mas, por exemplo, quando você pega um cara velhinho que já morreu há muito tempo, chamado Lev Vygotsky, ele elabora a teoria do sócio-interacionismo, construtivismo é o Piaget, o sócio-interacionismo. Uma das coisas que o Vygotsky formula, que é a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, aquilo que a gente é capaz de aprender com o outro. Ou seja, às vezes eu tô junto de um cara, por exemplo, muito do que eu sei hoje de mexer na internet, mexer na ferramenta Blogger do Google, algumas coisas eu aprendi com o Guilherme, outras eu aprendi com um cara 10 anos atrás chamado Bruno também, meu amigão até hoje. Esses caras não fizeram curso nem nada, eles meteram a cara, foram lá e fizeram. Eu aprendi com eles. Isso é zona de desenvolvimento proximal. Você obtém conhecimento com outra pessoa que sabe mais de você. Isso é o senso comum. O cara foi lá e teorizou isso. Então ele diz que é possível, quando você coloca crianças que um sabe fazer uma dada operação dentro da sala de aula, a outra não sabe, você tem que conjugar esses alunos para que um possa ensinar o outro. Mas dentro do nosso modelo, como o Zé falou, fordista, que precisa cuspir gente, igual no, ou então moer gente, como no clipe do Pink Floyd, né? No nosso modelo, a gente fala assim: o Joãozinho não pode ficar junto do Zezinho, porque os dois começam a conversar, atrapalha a minha aula. Essa é a realidade que a gente vê na escola. Só que ninguém entende que o Zezinho e o Joãozinho estão construindo saberes naquele momento em que eles estão juntos. Então, é um problema muito grande. E o segundo problema muito grande é exatamente isso. Como a gente tem um modelo velho de educação, então, os nossos pais e os nossos avós, em alguns casos, até os nossos bisavós, passaram por esse modelo. E quando você, professor, institui ou aplica na sua sala de aula um modelo novo, diferente do que o seu pai e o seu avô estavam acostumados, essa escola não é boa. Porque essa escola aí fica ensinando um monte de coisa que não tem nada a ver. Não manda cantar o hino nacional antes de começar a aula. No meu tempo ensinava bem mais. Exatamente. Então, assim, a gente tem um problema de geração. O Guilherme uma vez apontou isso num outro podcast. A gente tem um problema de geração hoje, que tem muita gente velha ainda viva. E essa gente viva ainda perturba. É, cara. Essa gente. Cara, parece que eu tô querendo que mata os velhos tudo. Tem que morrer os velhos. Não adianta, essa geração 2000 tá perdida. Tem que acabar o idoso. Tem que acabar o idoso. É tipo por aí mesmo, entendeu? Se matasse os velhos, a previdência tava salva. Achamos a solução, porra, pra tudo. Brincadeira. Mas assim, ô Bruno, não sei se você leu lá o. Eu deixei um texto lá no nosso grupo, que é sobre a Escola da Ponte. Talvez até você já tenha ouvido falar dessa escola lá em Portugal. Eu me correspondo com este senhor. É? Exato. Cara, eu achei aquilo ali genial, sabe? Eu não sei se é aplicável a um nível muito grande aqui no Brasil, sabe? Mas, assim, a explicação dele de uma forma de pensar a escola sem ser essa coisa do professor tá na frente da sala, os alunos sentados em fila, prestando atenção no que aquele professor tá falando. A busca pelo conhecimento é muito maior, sabe? Eu acredito. E até aquele texto lá foi para eu escrever foi fazer um trabalho aqui de conclusão do semestre. E uma das questões que pedia, né, para colocar no texto, na produção textual, era sobre como que ficaria o papel do professor, né, como que o professor seria visto naquela situação ali. Por quê? Nesse modelo, explicando aqui para o pessoal, lá nessa escola, chama Escola da Ponte, lá em Portugal. Vou ver se eu consigo deixar o link aqui no post, mas é só pesquisar aí, gente. Escola da Ponte, vocês vão ver muita coisa no YouTube, reportagem e tudo mais. As crianças, elas são responsáveis por buscar o conhecimento. Então, em um determinado momento, elas se reúnem, aquelas que têm interesses em comum, por exemplo, vão estudar a história da escravidão. A história da Revolução Francesa, sei lá, qualquer coisa. Estudar matemática, função, qualquer coisa. As crianças que têm interesse em comum se reúnem, planejam ali os estudos, vão estudar, buscar o conhecimento em livros, internet, seja lá o que for, com professores, e depois se reúnem novamente para discutir o que aprenderam e construir o conhecimento juntos, que é bem isso que o Bruno está falando do Zezinho e do Joãozinho. Aí essa pergunta veio, né? E aí, como que é o papel do professor? Cara, eu analisando a situação, eu pensei, o professor ele passa a ser muito mais valorizado. Por quê? Ele deixa de ser uma figura obrigatória, de o aluno encarar o professor como alguém inevitável, de que tem que ser ouvido uma certa autoridade, e passa a ser uma figura querida, buscada, sabe? Você fala assim, não, aquela pessoa ali tem o conhecimento que eu preciso e não que precisam me ensinar, sabe? Não que estão me obrigando a ensinar, não, eu quero aquele conhecimento que aquela pessoa tem. Então eu vejo o papel do professor nessa situação muito mais valorizado, sabe? Porque até essa parte também que o Zé tava falando da educação técnica, né? De pra que isso serve, né? Eu tenho que estudar isso porque isso vai servir pra alguma coisa. Eu dou um curso de matemática uma vez por semana, e esse curso ele tem uma avaliação lá, que toda semana, a aula, depois da aula, o pessoal tem que responder umas 5 questões lá e tudo mais. E assim, eu sempre passo essas questões em sala, dou um tempo pro pessoal fazer, e depois corrijo. Tem muita gente que vai lá só pra pegar a resposta. Não. Então, tipo assim, eu vou na minha casa, preparo a aula, chego lá e o cara só quer a resposta, sabe? Isso assim, foda-se a minha parte, tudo bem, se eu fico frustrado com isso, que se foda. Mas, pra pessoa, é triste, sabe? Você só vai atrás da resposta. Então, você foi educado, você foi ensinado a só ir atrás da resposta, o conhecimento em si você não vai atrás do conhecimento, né? O que a gente tem que ir atrás é do conhecimento, do aprofundamento. De pra que que aquilo ali, eu posso usar aquilo ali. Isso é legal, cara. Até quando eu tava fazendo geografia, nosso primeiro semestre era pedagogia, né? Que o Augusto tá estudando agora. E bem naquela época, aqui no Paraná, os professores estavam apanhando, levando uma surra do Beto Richa lá na capital. Eu falei, vou puxar saco da professora, né? Tava precisando de nota, vou puxar saco da professora. Aí eu criei um argumento, né? Aí comecei o seminário assim. O que Aristóteles, esses filósofos antigamente, Platão, até mesmo Jesus tem em comum, né? Aí, ninguém falou nada. Eu falei assim, eles tinham discípulos. Os alunos deles iam atrás deles para buscar o conhecimento, né? Diferente do que a escola se tornou hoje, né? Ela se tornou essa indústria de fazer peças para rodar a engrenagem do sistema, né? Que é assim a partir de agora. Claro, isso é muito bonito, né? Falar assim, somos só peças agora, não estamos tendo a educação adequada. É muita gente hoje na educação, né? Como o Guilherme falou, não sei se funcionaria esse esquema de o aluno procurar o professor hoje, até porque os alunos não querem procurar os professores. Ninguém quer ver o professor na frente. Mas, questionar. Mas tudo passa, o Paulo, pela importância que você dá às coisas, por exemplo. Tem gente, por exemplo, que todo mundo tem mãe. Tem pessoas que valorizam a mãe. Tem gente que não valoriza a mãe. Tem gente que violenta. Exato. Então, assim, é aquilo que você quer. Eu conheci o José Pacheco, que é o fundador da Escola da Ponte, acho que foi em 2013, se eu não me engano, sei lá. Ele veio numa conferência aqui no Rio de Janeiro, disputadíssima, e eu dei uma cagada incrível de estar na primeira fila. Eu cheguei atrasado, então fiquei na primeira fila da mesa onde ele estava. É um exemplo. Porque... Exato, né? Eu cheguei atrasado e fiquei na primeira fila. E ele foi lá, ele mostrou, né? Ele contou a história de como a Escola da Ponte nasceu. E deu alguns breviários de como funciona o método, né? Não, de como o método foi formulado. Mais ou menos isso. Acaba a tarefa, e a gente estava já começando a era das selfies, muita gente foi lá tirar foto com ele. E a todas as pessoas que iam conversar com ele, ele recomendava o seguinte: olha, me dê seu e-mail e eu vou te mandar alguns livrinhos pra gente conversar melhor sobre isso. Então, a única coisa que eu fiz não foi tirar foto nem nada. Falei, pô, muito obrigado e tal. Deixei meu e-mail lá pra mandar. Sei lá, uma semana depois, recebi um e-mail dele. Olá, Bruno, como vai? Um e-mail padrão com alguns e-books. Pequenininhos. Coisa de sei lá, 40 folhas, sei lá, 40 páginas, não sei. Li aquilo. Pá, pá, pá, pá, pá. E aí retornei com algumas perguntas sobre cada livro. Ele me... Aí eu notei que era a voz dele na escrita do e-mail, que ele falou assim... Não. Ele falou, pois sabes que daquela imensa multidão que estava naquela conferência, você foi um dos poucos. Tinha mais de 100 pessoas na palestra. Você é um dos que receberam os livros e retornaram o e-mail. E eu continuei a conversa com ele, e foi durante um tempo, uns 2 anos, a gente se correspondendo por e-mail. Então, assim, depende da importância que você tá. A importância é o quê? Você tirar a foto com um cara que é importante na educação? Beleza. Ele mesmo não aguenta mais que o chamem de fundador da Escola da Ponte. Ele vive dizendo isso. Não aguento mais. A Escola da Ponte já não é mais minha. A Escola da Ponte já é da cidade, do Distrito do Porto. Né? Ela já é de Negrelos, que é onde fica a Escola da Ponte. Então, assim, depende da importância que você dá. E aí, voltando para esse anti-intelectualismo que existe no nosso governo, é muito disso. Essas pessoas, elas são ressentidas porque elas não alcançaram ou não fizeram o esforço necessário, vamos dizer assim, para adquirir conhecimento, ou pelo menos o conhecimento acadêmico. tem muito, tem muita coisa chata na academia, muita coisa poderia ser superada. O modelo em que a educação brasileira está pautado está velho, beleza. Mas ele, a gente tem que passar por ele, sabe? É do tipo, você tem que comer a refeição para poder comer a sobremesa, senão ela não se chamava sobremesa. Então, você precisa passar por isso. E essas pessoas, você fica nítido que elas não fizeram isso. Fica muito nítido. Porque mesmo o Lula, que também cortou gastos na educação, que a Dilma também cortou, todo mundo corta. Isso é um fato para quem é professor. A gente sempre vai perder dinheiro. Porque não é importante deixar... imagina se ao invés de 100 mil na rua, tivesse no dia 15 em cada cidade 1 milhão de pessoas. Entende? Falando assim, dizendo explicitamente que não suporta esse governo. Ele pararia melhor para pensar e chamar essa rapaziada de idiota útil. Ah, mas tinha a bandeira da CUT. A CUT sempre foi aproveitadora. Sempre foi aproveitadora. Tinha bandeira de partido. Porra! Que os partidos mais fracos. Partido político, PT, pessoal, qualquer partido de esquerda hoje vai se. Também tem isso. Vai se basear exatamente nisso. A frase com que eu abro o programa, né? Abarro la inteligencia e viva la muerte. É frase do ministro de guerra, do Francisco Franco, quando começa o golpe de Estado, né, fascista na Espanha, em 1936. Ele estava na Universidade de Salamanca e ele vai lá e produz esse tipo de discurso dentro de uma universidade. Abaixo a inteligência e viva a morte. Muito parecido. Porque não é... Porque e aí essa é uma das importâncias que eu falo de história. A história se repete. Quando você... deixa de se ater ao que é importante na educação, cara, inevitavelmente você vai adorar e vai. É a pulsão de morte que todos nós temos. A gente vai em busca disso, da violência. Só usando um exemplo aqui do Guilherme, né? Esse cara de esquerda, mas que estuda engenharia da automação pra tirar serviço das outras pessoas. Hipócrita. O Guilherme de esquerda, não. Ah, não é de esquerda. Eu não sou de esquerda. Eu não sou de esquerda, nunca fui. Mais. Não. Tô rotulando as pessoas. Tô rotulando as pessoas. Não, não. Treta! Não, as pessoas então, me julgam. Então, usando exemplo. Esquerda, com... Mas eu não sou de esquerda. Não. A esquerda sempre é das pautas que eu sou a favor. Mas tá, usando o exemplo que o Bruno de deu esquerda. De automação. Esse de supermercados. Está com medo, petista. Que é uma pesquisa realizada antes de isso ser posto em prática, que atinge diretamente a vida das pessoas, né? Você vai ver aquilo funcionando. Em 2015, eu trabalhei no supermercado, uma rede de supermercados muito grande aqui no Paraná, e ela tinha esse sistema. Quer dizer, antes, quando eu cheguei, não tinha. Aí, querendo diminuir custo e tal, fazer o que o capitalista faz, o dono do mercado, né? O gerentão lá. Foi, buscou essa tecnologia e instalou no mercado. Que era o que você fazia isso. Você pegava as suas compras nas gôndolas, normal. Só que na hora de passar pro caixa, você mesmo passava a compra no sensor e pagava você mesmo ali no cartão e ia embora, né? Você não tinha esse trabalho de passar pelo caixa, pegar fila. Na hora do pico, né? É muito ruim você ficar lá na fila um monte de tempo. Aí nós ficamos tudo de cabelo em pé, né? Ó, o cara vai encher de máquinas aí e nós vamos ficar sem emprego, né? Aí beleza, eu fui designado para ensinar os clientes a passar a compra. Durante 2 semanas eu fiquei lá designado a ensinar as pessoas como fazer aquilo para elas não precisar passar no caixa, né? Aí 2 semanas ensinei bastante gente. Acho que os clientes do mercado que mais iam, todos passaram por lá. Aí ele tirou eu lá que tava ensinando, eu voltei pro caixa, normal. E, tipo, no dia, assim, 10 pessoas, vamos dizer assim, de 500 que passam no mercado, 10 iam no caixa automático. E foi assim, durante 3, 4 meses, até que ele desistiu daquilo, que tinha que pagar royalties e esse negócio, né, de direitos e tal, da tecnologia e manutenção. Ele desistiu, tirou do mercado e voltou ao seu cara normal. Eu quero chegar com isso é que... até nesse ponto onde a tecnologia alcança, a pesquisa alcança as pessoas para facilitar a vida delas, para elas não precisar ficar esperando, ter menos trabalho, né? Elas... O negócio no Brasil é tão grave que as pessoas, tendo essa facilidade, elas não vão atrás, porque às vezes é complicado demais, entendeu? Ou não é o que ela tá acostumada. Isso aconteceu, cara, e eu acho um negócio bizarro, né? Que era muito mais fácil você fazer aquilo em vez de ficar meia hora na fila de um caixa. Mas esse é o embate que eu digo sempre, e a gente tava brincando ainda há pouco. Essas pessoas vão morrer, Paulo. As pessoas, por exemplo, quando você para e pensa que há 30 anos atrás as pessoas entravam numa fila dentro de um banco para tirar extrato, para pegar um papel impresso para dizer o quanto você tem na banca, no banco, na sua conta corrente. Hoje você faz isso por telefone. As pessoas que utilizam o aplicativo do banco hoje em dia, elas são algumas, a maioria, em sua maioria, mais jovens, e outras um pouco mais velhas. Mas quem ainda utiliza banco, vai lá no banco, é gente velha e é gente que não confia na informática, na internet. Essas pessoas vão morrer. Tá surgindo o tempo todo aí contas digitais, estão surgindo o tempo todo inovações, né, de serviços para acabar com coisas que não são importantes. Tem um livro muito importante para você aprender sobre isso. Na verdade são três, mas o primeiro que abre essa ideia, que é de um sociólogo chamado Domenico De Masi, chamado O Ócio Criativo. E lá ele fala do quão estúpido é empregar alguém para ser ascensorista de elevador. Todo mundo fala da carga tributária do Brasil, dos custos trabalhistas. Você contrata alguém para ficar apertando botão. Você entra, você fala assim, quarto andar. Aí o cara aperta o número 4 e pronto. Você paga alguém para isso. Isso é absurdo. Essa pessoa podia ter uma vida muito melhor se adquirisse uma profissão. Foi-se o tempo que você precisava de um cara que mexesse nas engrenagens de um elevador. Hoje você não precisa disso. Basta você ver lá no prédio da Shield, né? No Capitão América lá, o Soldado Invernal e tal. Quando tem aquela luta do Capitão América com o pessoal pegando ele. Todo mundo vai lá, fala o seu andar, o elevador escuta e ele vai, desce e sobe. Isso tá num filme, então isso é realidade. Isso é realidade hoje em dia. Existem prédios assim, prédios inteligentes. A gente já tá cada dia mais estudando a internet das coisas. Então é preciso que as pessoas entendam que estudar implica em você, em algum momento, adquirir uma profissão. E essa profissão sempre vai estar passível de crises econômicas, como a gente vai estar fazendo agora, está passando agora. Tem engenheiros que estão no Uber, mas toda crise passa. Isso é natural do sistema capitalista. Toda crise passa. Ela é quase que uma seleção natural. Essa crise passa, todas as crises passam. Mas a sua profissão, ela vai ser sempre sua. Eu vou ser sempre professor. Eu posso amanhã estar trabalhando de motoboy entregando pizza, mas eu sou professor. No momento em que a crise passar, eu posso chegar ou arrumar um emprego numa escola. Então, assim, é preciso que as pessoas entendam a importância de estudar. Poderia entender de um jeito mais fácil, né? Mas vão acabar entendendo quando apertar o negócio, que é o pescoço. Isso que o Bruno falou também vem muito de um negócio que é a divisão social, né, que o trabalho tem. O trabalho, ele, tipo assim, a gente tem, né, essa questão de que, sei lá, que o trabalho, ele é emancipador, o trabalho quase que define a gente como humano, né? Tipo assim, a modificação da natureza é o que separa, digamos assim, o humano dos outros animais. Mas é importante falar também da característica alienante que o trabalho adquire. Porque, tipo assim, você, quando você tá trabalhando no chão de fábrica, lá, 9 horas por dia, fazendo um esforço repetitivo para produzir algo no qual você não se vê naquele produto, porque, vamos dizer assim, isso já é uma crítica extremamente marxista. O cara que tá lá na fábrica da Ferrari, muitas vezes ele nunca vai conseguir chegar perto de ter o dinheiro para poder comprar uma Ferrari. E ele sequer vai conseguir se ver quando for numa loja de carros e ter lá uma Ferrari, ele não vai se imaginar como produzindo aquele carro que está lá. Então o trabalho ele adquire essa característica alienante a partir disso, a partir do momento que você vai separar as classes e vai falar, olha, essa pessoa que trabalha, essa pessoa que estuda e essa pessoa que trabalha, ela vai ter determinados salários de acordo com o valor social que o trabalho tem. E não do valor que ela vai ser medido como esforço físico ou qualquer outro tipo de coisa. É por isso que o professor ganha pouco. Eu expliquei isso no episódio passado. Sim. Cara, E a gente tá entrando aí... Daqui a pouco a gente tá falando de meritocracia, mas... tem uma parada muito fodida que eu acho, que é o tal da consciência de classe. Porque isso aí que o Zé tá falando, o cara vai lá, faz a Ferrari, não sei o quê, e ele nunca vai andar na Ferrari. E aí, mas esse cara, ele põe na cabeça dele que pra ele ser bem sucedido, ele tem que andar na Ferrari, sabe? Isso, cara, é uma coisa, uma filha da putagem que a sociedade impõe, sabe? Porque a pessoa, ela não consegue ser bem sucedida na vida dela nunca, sabe? Por exemplo, cara, eu não estou no lugar que eu gostaria de estar ainda, sabe? Eu quero fazer muito mais, eu quero ter uma condição de vida ainda melhor. Eu sei que eu tenho um potencial que eu posso fazer mais. Mas eu não sou uma pessoa mal sucedida, sabe? Eu não me sinto mal sucedido. Eu sou bem sucedido nas minhas possibilidades. Então isso aí também é uma coisa que vai massacrando, sabe? Aquela galera que tipo, isso separa classes, sabe? Isso distancia as pessoas. Aí você olha assim, o empregado do supermercado, da loja da fábrica de carro, seja lá o que for, ele nunca vai estar satisfeito, cara. Ele nunca vai estar satisfeito, ele nunca vai fazer um trabalho bom. Ele vai querer derrubar o colega, entendeu? Pra subir. Então, assim, isso é muito, muito chato, sabe? As pessoas não terem consciência de que para ela ser feliz, sabe? Para ela ser bem, se sentir bem, ela não precisa se impor, se colocar naquilo que se impõe, que a sociedade prega que é ser bem sucedido. Isso é relativo, você pode ser bem sucedido em qualquer coisa, em qualquer nível. Não precisa ser o Eike Batista pra ser bem sucedido, sabe? O Silvio Santos, o dono da van. Não é bem sucedido. Entendeu? Sei lá, não, mas sabe, um cara milionário aí. Não, cara, você pode ser bem sucedido trabalhando 8 horas por dia, chegando em casa, tendo suas contas pagas, sua família com comida na mesa. E aí isso é ser bem sucedido. Eu tenho que discordar um pouco de você, Guilherme, porque aqui, pelo menos na minha convivência, pelo que eu vejo, eu acho que a maioria das pessoas está nesse nível já, cara. De só quer trabalhar a semana e tomar cerveja e comer um churrasco no final de semana, cara. Pelo menos pensar em ganhar mais e ficar bem sucedido trabalhando, eu acho que as pessoas não estão assim. As pessoas querem ganhar dinheiro fácil. Ganhar na Mega Sena ou roubar, isso sim. Mas de pensar em, vou me especializar, vou trabalhar melhor pra conseguir uma coisa melhor, eu acho que as pessoas já desistiram disso faz tempo já. Não, mas aí tem uma diferença entre a pessoa aceitar a condição dela e ela se sentir bem-sucedida. A pessoa aceitar a condição não quer dizer que ela se sinta bem-sucedida, entendeu? O que eu tô falando é que a pessoa, ela só se sente bem-sucedida se ela for a mais rica da cidade, entendeu? Se ela for entre os amigos dela, ela for a que tem a condição melhor. Aí ela se sente bem-sucedida, sabe? E não uma satisfação da vida dela. E não de tipo assim... Olha, cara, eu serei bem sucedido se eu sair do trabalho, puder tomar minha cervejinha e ir pra casa, dormir, amanhã eu vou trabalhar de novo. Isso pra mim é bem sucedido. Muitas vezes a pessoa faz isso, mas ela não se sente bem sucedida. Entendeu a diferença? Mas eu acho que isso vem muito daquela ideia de que, sei lá, eu esqueci quantas as inúmeras vezes que eu já ouvi isso, daquela ideia que as pessoas falam que, ah, mas o ser humano é egoísta, né? Ah, mas a gente tem que ser competitivo e tudo mais. E, tipo assim, sequer pensa-se numa ideia de sociedade onde possa haver um tratamento igualitário e justo, sabe? Então, tipo assim, que vem... Você falou, né, a gente vai acabar falando de meritocracia. Isso basicamente, né, a gente tá falando aqui agora de meritocracia. Mas vem muito dessa ideia, sabe, de que, ah, não, o ser humano, ele tem tais e tais, tais características, quando, na verdade, muitas dessas características que a gente atribui como naturais são desenvolvidas de acordo com a sociedade que a gente vive. E o meio... E o meio em que está inserido? É, eu ouvi recentemente de uma aluna, não sei em que a gente estava conversando na aula, que aí a aluna falou assim, dinheiro não traz felicidade, mas pobreza também não traz felicidade. Né? E a gente começou a analisar isso dentro da aula de sociologia, a gente começou a analisar exatamente... o meio em que essas pessoas estão inseridas. Se você não... Porque é muito importante isso. Como a gente é um animal social, aquele conjunto de pessoas que estão à nossa volta, eles influenciam muito naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Então, por exemplo, naquele exemplo do Paulo Zanella, se você, de repente, num sábado, sei lá, tá em casa... Você avisou todo mundo da sua casa que você está estudando para a prova do Enem, que é em novembro, por exemplo. Aí, né? Aí você... Não, aí chega a galera para te chamar. Não, vamos ali no rolê, não sei o que, não sei o que lá. Não, estou estudando. Pronto. Essa galera, pô, tá maluco? Tá estudando por quê? Isso dos caras que não têm essa perspectiva. Porque, por exemplo, para o jovem hoje tem esse grande problema. O jovem hoje não tem essa perspectiva de trabalho. Sabe, existe a gente está vivendo um país em crise em que os mais jovens estão se ferrando com o desemprego também. Então, às vezes, tem jovem apto para o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho não absorve esse cara. Então, o que esse cara vai continuar? Ah, vou continuar estudando porra nenhuma, não vão me chamar mesmo. Então, o cara que, de repente, está estudando e aí vê a galera, pô, tá todo mundo indo se divertir e eu tô aqui trancado numa pretensa esperança de que as coisas vão mudar, eu sou uma besta. Então tem muito a ver com esse meio da gente também, de que influi no que a gente faz. É, eu lembro de uma prima minha que trabalhava num colégio particular aqui do Rio de Janeiro, um colégio elitista, e um dia ela falou assim, ô Bruno, manda teu currículo pra mim. E na época, muito jovem, tinha recém saído da graduação e tal, ela falou assim, vamos melhorar esse currículo aí, não posso nem apresentar isso lá no colégio, porque você não vai nem ser chamado para vaga. E aí ela falou isso para mim, eu já tinha o ensino superior, ela falou, vai lá e procura mais coisas. Mas para uma família, por exemplo, que muita gente não completou, o pai e a mãe não completou o ensino médio, tem um filho dentro da universidade, já é motivo de vitória, entendeu? Na minha família, não, boa parte da minha família concluiu o ensino superior, então exigiu-se mais da minha pessoa para que eu procurasse mais. Mas a gente sabe que em muitas casas é uma vitória quando o cara estuda mais do que os filhos. Então é uma relação bem complicada. O ser e o ter que o Guilherme estava se referindo é algo ainda. A gente tem que superar isso culturalmente. E dá trabalho, dá muito trabalho. O modelo atual que a gente tem de escola, ele não prepara o aluno para o mercado de trabalho. Ele prepara o aluno para fazer uma prova de vestibular. Sabe? Porque é muito difícil você haver colaboração entre os alunos. Por exemplo, você vai passar um trabalho em grupo. Quantas vezes um aluno faz e os outros assinam? Quantas vezes dois fazem e os outros só... Ah, o que eu tenho que falar? Anota ali o parágrafo lá que ele tem que ir lá na frente falar pro professor avaliar. Então não existe colaboração. E o mercado de trabalho, ele é colaborativo. A maioria dos empregos, então, principalmente operários, os empregos mais básicos, eles são colaborativos, são trabalhos em equipe. Então, de certa forma também, a escola não prepara para o mercado de trabalho. Então, mas o que no sentido que eu falo que ela serve para criar mão de obra, digamos assim, é nesse negócio do trabalho repetitivo, sabe? De você passar tudo mais, e da questão também de disciplina, que vai ter muito estudo que vai falar que a escola vai servir para o quê? Para criar corpos dóceis e úteis. Não é à toa que escolas, hospitais e várias outras instituições se parecem muito com prisões. Sabe? Que essa questão é justamente para você disciplinar as pessoas para um ambiente repressor, que é, por exemplo, o ambiente que seria de uma fábrica nos anos 60. E, por exemplo, hoje em dia você tem uma questão, um avanço, por exemplo, tecnológico, que o Bruno e o Paulo estavam falando aí até, né, de automatização e tudo mais, que chegou nas empresas, mas as próprias escolas não conseguiram acompanhar. E dentro disso, eu acho bem interessante também, dentro da fala do Bruno, porque rola muito. Putz, ótimo, uma romantização, ótimo, Zé. Do sofrimento. Romantização, sabe? Do sofrimento, tipo assim, é ótimo. Direto a gente vê aquelas notícias de. Ai, nossa, o aluno que tinha que andar 7 quilômetros para chegar na escola, que não tinha teto e mesmo assim venceu na Olimpíada de Matemática, sabe? Esses dias eu tava assistindo um filme, que é até um filme legalzinho, sabe? É meio drama e tal, que é O Menino que Descobriu o Vento. Eu acho que é. É tipo assim, é um filme bom, tal, que fala a história do garoto lá, que ele, tipo assim... Ele não tinha dinheiro para frequentar sequer a escola e conseguiu construir um moinho de vento lá para irrigar a plantação. Mas só que eu tava assistindo e falando, putz, pô, legal a história do garoto, né? Ele era pobre e tudo mais, não tinha dinheiro para estudar. Mas só que o quão diferente seria para aquela comunidade se as pessoas tivessem ensino gratuito, sabe? Então você fica nessa, sabe? Tipo assim, você direto vê essas notícias de que, olha só, então quem quiser consegue, então basta você ter força. Não, gente, não é. A gente não pode se nivelar pelas exceções, sabe? Tipo assim, se tal pessoa corria 10 km pra chegar à escola e tirou 10 numa prova, porra, parabéns pra ele. Mas vamos olhar pra, sei lá, 99% da população que não tem condição de estudar, que não tem salas, que não tem professores, que não tem comida. Então, cara, mas aí isso aí bate no que eu tava falando lá do... da pessoa se sentir bem sucedida. Por quê? Quando, até esse exemplo aí, quando você olha e fala assim, o moleque lá na África, não sei o que, fez isso, não sei o que, não sei o que, e até fizeram um filme dessa área. Você olha assim, por exemplo, eu sou de classe média, pais operário, nunca passei fome na minha vida, sempre meus pais tiveram casa própria, estudei em escola, colégio particular. Eu olho e falo assim, cara, eu sou um bosta. Por quê? Esse moleque que não tinha nada, conseguiu mudar a vida da vila dele lá, sabe? Estudou, correu atrás. Eu não tô fazendo nada. Eu devia, sei lá, cara, mudar o mundo, sabe? E aí, se eu não sou bem resolvido comigo mesmo, me sinto bem sucedido naquilo que eu consigo fazer, cara, eu me desmotivo, entendeu? Eu vou trabalhar só pra, tipo, cumprir horário, igual o Bruno tá falando. O cara não quer mudar nada ali, não quer fazer nem o mínimo, sabe? Vai lá dar aula na sala escura. Porque, tipo, ele tá tão desmotivado pra fazer o trabalho dele que tanto faz, cara, entendeu? Ele já desistiu, sabe? Então até isso é perigoso, se você for olhar. Exemplos são bons? São bons, mas eu tenho que entender a minha realidade e não ficar romantizando as coisas e, sei lá, eu já que fulano consegue isso, eu tenho que conseguir muito mais. Eu tava estudando esse dia, cara, na publicidade até, que a propaganda aqui no Brasil, ela tem uma diferença, né? Que, por exemplo, a propaganda de... pra você não beber na rua, no, quando tá dirigindo ou tal, não causar acidentes, né? Na França, por exemplo, eles mostram acidentes de carro terríveis na televisão e tal. É a coisa que aqui no Brasil não pode, né? Tem isso de não ser... A propaganda não pode ser... violenta e tal, tem isso. Eu posso até parecer um pouco preconceituoso e tal, mas tipo, não é uma falha um pouco dessa mídia, que é o quarto poder, de não deixar claro para as pessoas que é importante ela buscar o conhecimento, ela se especializar, ela querer estudar, porque senão ela vai ter uma vida difícil. Faz parte desse romantismo da pessoa conseguir, era pobrezinha e conseguiu e tal. Mas isso não tá faltando isso também de mostrar, deixar bem claro que você não vai conseguir sair dessa vida se você não buscar o conhecimento. Então, mas ainda mais, pra quem que interessa que as pessoas busquem conhecimento, sabe? Porque, vamos dizer assim, isso quase que entra num viés meio conspiratório, mas pra quem que interessaria que a gente teria, tipo assim, um levante das pessoas que, vamos buscar conhecimento, vamos construir escolas populares, vamos fugir da alienação e tudo isso. Tipo assim, se você for ver, a mídia ela é controlada por conglomerados. A gente tem aqui no Brasil uma visão quase que muito colonialista, sabe? A gente fala de liberalismo, mas a gente nunca chegou a ser liberal totalmente, porque a gente tem muita via colonialista. Então a gente ainda vive naquele esquema muito do patrão, o esquema da carteirada e todas essas coisas que vão criando essa mentalidade quase que submissa de um lado da massa, e do outro a gente cria também aquele arquétipo da mídia controladora, do governo e das grandes empresas, dos grandes conglomerados que estão aí apenas vivendo às custas da massa, o que não é mentira. Não, e esse negócio de você usar a exceção pra contrariar a regra, cara, isso é de uma desonestidade, cara, gigantesca, sabe? Porque você fala assim, o cara saiu do nada, catava um livro no lixão, e hoje em dia ele tá estudando na UNB, tem um caso assim lá em Brasília, um cara que catava livro no lixão, estudava por esses livros e foi pra UNB. Cara, isso aí muita gente usa de justificativa pra, tipo assim, olha, essa história de que as escolas estão abandonadas, isso não justifica uma população que não estuda, porque, olha, tem gente buscando livro no lixão pra estudar. Então quem quer, corre atrás e consegue, que é a parada da meritocracia, entendeu? Os caras falam, mas você tem que ter meritocracia, você tem que merecer, você tem que correr atrás. Ótimo, todo mundo tem que correr atrás, mas isso não isenta, né? E aí eu acho que a gente puxa lá pro começo, isso não isenta o Estado, que é quem fomenta a educação no nosso país, porque tá lá na Constituição, né, que o acesso à educação ele é responsabilidade do Estado, não isenta o Estado de sucatear a educação. Não dá direito ao Estado de sucatear a educação, sabe? O Estado tem que responder por isso. Ele tem que dar educação de qualidade. Não é porque tem alguém que é uma exceção, que é uma pessoa que tem mais capacidade de aprender, porque tem gente que tem mais capacidade de aprender, que ele não precisa estudar 10 horas por dia. O cara estuda 2 horas por dia, 1 hora por dia, e aprende o que o outro estuda 10 horas. Isso é capacidade. Cada um tem capacidade para fazer alguma coisa melhor do que os outros. Então, isso não pode ser usado de justificativo. O problema está aí. A desonestidade está aí, sabe? A propaganda, o pessoal da imprensa, o pessoal do governo, falar que, mas tem gente que consegue desse jeito, então era pra todo mundo conseguir. Não era pra todo mundo conseguir, porque não, isso, cara, aí é uma, e assim, exceção. Com todo o coração aberto, o problema é que desvirtuaram o significado da palavra meritocracia. Porque, de acordo com a definição clássica grega, a meritocracia é o governo dos melhores mesmo. Ou seja, um sistema de governo ideal é o sistema de governo que reúne vamos dizer assim, um ministro da educação que seja educador, entende? Ou que entenda disso, não um economista, para começo de conversa. Pô, mas todos meus ministros são técnicos, caralho. Entendeu? O problema tá justamente aí. O problema, entende? As pessoas tendem a confundir meritocracia com esforço, sabe? E isso que me deixa louco. Quer dizer, então, que... Ah, porque você venceu 7 quilômetros nadando o rio. Igual aquele episódio do Hermes e Renato. 7 quilômetros nadando o rio, caminhando descalço, carregando não sei o quê. Aí, beleza, você consegue estudar e consegue chegar numa universidade. Ó, oh, então você merece todos os... Não. É o capaz. É o capaz de exercer a função a qual ele foi destinado. Esse é o problema. Não se trata de esforço, se trata do sujeito que tem o conhecimento para tanto. E aí volta naquilo que o Zé falou. Infelizmente, como existe uma porrada de gente com privilégios para poder... E que você também falou, né, Guilherme? É, com tempo para estudar, com tempo para se dedicar a melhorar o seu conhecimento sobre uma determinada área, sobre um determinado assunto, então, essa pessoa, ela sempre vai estar largando na diferença. Então, existe uma diferença entre esforço, existe uma diferença entre mérito e conhecimento sobre o que se propõe. É, por mais que eu seja professor, eu não tenho condições de entrar numa sala de aula para dar uma aula de matemática, porque eu sei muito mal as quatro operações básicas e uma regra de três. De acordo com a visão do presidente, eu sou um idiota útil. Porque eu não sei mais do que a maioria das pessoas sabe. O problema está justamente aí. É, a meritocracia deveria funcionar. Por exemplo, o Marcos Pontes. Ele é um astronauta. Ele está dentro da pasta do Ciência e Tecnologia. Faz sentido. Se ele é o melhor para isso, não sei. O juiz Sérgio Moro. Ele é um juiz federal, etc, etc, dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Faz sentido ele estar lá. Agora, quem... como é que é o nome? Abraham Weintraub. Não faz sentido esse cara estar lá. Entendeu? Esse Ricardo Salles. Não faz sentido esse cara estar lá. O ministro, cara, é horrível. Entendeu? Um ministro do meio ambiente que despreza o meio ambiente. Que despreza a luta pelo meio ambiente quando ele falou do Chico Mendes. Assim, são umas coisas que fica muito difícil. E aí a gente volta naquele tema. O problema é que esses caras são ressentidos. Então, sacanearam o Weintraub, agora então que divulgaram o boletim nele. Para e pensa, eu falo isso para os meus alunos o tempo todo. Se você não me entrega um trabalho que eu pedi para hoje, alegando que o cachorro do gato da prima do tio do seu irmão morreu, você está colocando um monte de coisas na sua frente. Você não está colocando você na sua frente. Quando você elabora uma desculpa para justificar um fracasso, você não está nem colocando a culpa em si e nem está admitindo o seu fracasso. São dois problemas muito graves. Se você fala para mim assim, não fiz porque não quis, é muito mais honesto do que você me dar uma justificativa. Eu falo isso para os meus alunos. Porque se a gente sabe que o mundo do trabalho funciona com prazo e meta, não adianta você chorar pitangas para o seu empregador. Ah, você tinha que entregar um negócio no dia 19 e não entregou. Você está entendendo? Porque minha tia ficou triste. O cara da empresa não quer saber disso. Então, da mesma forma, eu estou justificando as minhas notas baixas porque meus pais se separaram, eu sofri um acidente, a minha namorada me abandonou. Quando você justifica isso, quando você diz isso para justificar o seu baixo rendimento, você está dizendo que você não é capaz. Da mesma forma, no momento, e aí, ser capaz e ter o poder são duas coisas diferentes. E aí, com o poder na mão, amigo, você faz o que você quer. Entende? Você brinca de distribuir chocolatinho, né? O presidente vai lá e come o chocolatinho que tá na sua mão. Isso, sabe? E isso faz todo sentido. Então, é preciso pensar melhor nessa questão da meritocracia. Momento cultural. Olá, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido o nosso programinha. Vou trazer aqui hoje uma coisa que eu aprendi recentemente. Todo mundo fala isso. Toda vez que você estiver de saco cheio da sua leitura, nunca esqueça de você... Vá procurar um livro clássico para você ler. Toda vez que você estiver aí muito de saco cheio desses livros que estão aí fazendo sucesso no mercado editorial, achando eles muito iguais a todo mundo, procurem uns livros clássicos. E essa semana eu fiz isso e eu comecei a ler Os Irmãos Karamazovsky, do glorioso Fyodor Dostoiévski, que narra a epopeia, né, do Dmitri, do Ivan e do Alyosha, numa Rússia ainda feudal, numa Rússia ainda com vários costumes que para nós ainda soam estranhos. Mas, por exemplo, uma coisa fantástica é você constatar que um sujeito aos 17, 18 anos já era um cara formado, como é o caso do irmão do Ivan, né, o irmão do meio, que vira jornalista e as pessoas se importam com a opinião que o Ivan Dimitrov tem a dar sobre isso. Então, toda vez que você se cansar dos livros, vá ler um livro clássico, não importa, bota no Google livros clássicos para ler, vá ler qualquer livro clássico e aí você vai entender por que ele é clássico e aí você vai ver o que é boa leitura e para você saber diferenciar o que é um Dostoiévski do que é aquela mulher que escreve 50 tons de cinza. Eu vou falar aqui, cara, de um livro chamado Propaganda Responsável. Faz parte do... Não faz parte... Não é obrigatório a ler, mas... Do curso que eu tô fazendo. Mas eu comprei do meu professor de história, Christian Cipriani, por 5 serginhos. É um esquema que a gente tem lá. Então, ela é escrito pela Ana Cláudia Marx Buvato, que é mestre em comunicação social. E ela aqui demonstra o que é a classe da propaganda brasileira, da publicidade, né, até do conteúdo, tinha que fazer, que era sempre procurar algo social junto com a publicidade, sabe? Não fazer só a propaganda por fazer. É o que está faltando nesse país. Se fosse mais assim as coisas, a gente teria mais evoluído hoje, né? Eu tô no meio do livro ainda, mas é um livro muito bom para você entender também a propaganda, ou ver o que a empresa está fazendo de errado, né? Hoje muitas empresas estão se preocupando com isso, mas muito por fachada. Mas mesmo se for assim, já é melhor do que não fazer nada, né? Então leiam aí Propaganda Responsável, o que todo mundo, o que todo anunciante deve fazer, por Ana Cláudia Marques Buvato. Então, na minha diquinha dessa semana, eu vou fazer... Mas primeiro eu vou fazer uma propaganda, né, de mim mesmo, que algumas semanas atrás eu participei de um podcast que é o Além do Hype, que também está nesse mesmo tema, né, que a gente falou hoje sobre educação. A gente se dedicou a analisar o tweet do Bolsonaro, onde ele falava sobre o contingenciamento de gasto com ciências humanas. E a gente teve uma curta conversa, tipo assim, falando também sobre educação, sobre ensino e sobre humanidades em geral. E outra dica que também entra nesse mesmo tema é um livro da Maria Helena Pato, se não me engano. Maria Helena Pato, que é A Produção do Fracasso Escolar. Que o que seria, né, o fracasso escolar nesse ponto? É estudar por que a escola deu errado, sabe? Vendo desse ponto que a gente conversou bastante hoje aqui, que escola, para que serve a escola, se a escola está sendo realmente útil. Por que a gente tem tantos casos de alunos que vão mal, pessoas que não se formam corretamente? Por que isso acontece, sabe? E principalmente ver o histórico das desculpas que a escola vem dando. Onde muitas vezes foca-se na vida do aluno, foca-se num discurso médico, foca-se num discurso moral, num discurso jurídico, mas não foca na escola em si. E é bem interessante. Beleza. Eu gostaria de dedicar, já que a gente está falando de educação, a série... Que é da... Acho que tá na Globoplay, cara. Que chama Deadly Class. E é uma escola de assassinos. É assim, gente, é uma dica de pra divertimento mesmo. Tá? O pessoal aqui tá indicando coisas muito sérias. É, eu vou indicar um entretenimento aqui. Então é uma série, ela, a propaganda dela, que ela é produzida pelos mesmos diretores de Vingadores Ultimato, os irmãos Russo. E é muito legal. É, a história é bem amarradinha. Você se importa com o personagem, que é isso que eu gosto nas séries, nas histórias, é importar com os personagens. E traz uma coisa que, assim, né, é meio batido, não é? Mas é aquele grupo de desajustados que resolvem salvar o dia e se conflitam. Então, Deadly Class tem muitas referências a outras produções, por exemplo, tem referência a Clube dos Cinco, tem referência a, sei lá, Curtindo a Vida Doidado, tem várias referências assim, a outras produções ali dentro. Tá? E se eu puder dar uma outra dica, que é uma série até que está bem no hype aí na Netflix, que é o Love, Death e plus Robot, né? Mais robôs. É amor, morte, mais robôs. Que é assim, pra quem curte essa parada mais filosófica, ficção científica, é uma fantasia que te leva a pensar alguma coisa. É muito bom. É muito interessante, sabe? São pequenas sketches, assim, de no máximo 15 minutos, são curtíssimas. Tem lá de 6 minutos, 10 minutos. O máximo que eu vi, eu acho que foi 15, 16. É, que cada uma trata de um tema. É meio que um Black Mirror de animação. Assim, é meio difícil de definir o que é. Lembra um pouco de Animatrix. Mas é muito interessante. Assim, vale muito assistir. Então fica lá. Talvez eu até escreva alguma coisa sobre isso aí no nosso blog lá. Porque eu fiquei pensando muito sobre alguns episódios lá. Tá bom? Então fica essas duas dicas aí. É, muito obrigado a todos vocês que participaram do Papo de Calçada. De José Augusto pela volta. Bruno e Paulo também pela volta, que estava sumido aí há um tempo. A gente que agradece pela oportunidade de falar merda. Isso aí, o espaço está aberto para esse tipo de conteúdo. Muito obrigado. Pois é. O pessoal aí que nos ouve, muito obrigado. Ajuda a gente a compartilhar. Recentemente nós fizemos aí 2 anos de Papo de Calçada. No dia dessa gravação aqui estamos completando, né? Estamos nas vésperas de completar 2 anos de podcast, que para nós é uma honra muito grande. É uma satisfação. A gente tem realmente uma amizade aqui com todo mundo do grupo. As pessoas que entram, mesmo aquelas que saem depois de um tempo, que não podem continuar, mas mesmo assim fica o carinho da gente. Eu não gosto do Zé, pessoas. Não, né? Não, não gosto do Zé, não. Gravo porque eu sou obrigado. Então, assim, muito obrigado a todos vocês que, né, que fazem isso aqui existir, porque se a gente não tivesse ninguém para ouvir, a gente certamente ia fazer podcast, mas não ia ter a mesma graça, entendeu? A gente gosta de imaginar, de saber que tem alguém ouvindo a gente, né? Dá uma empolgação aí. Então, muito, muito obrigado. Sem vocês, vocês são a cobertura do nosso bolo. É o recheio do nosso bolo, que dá sabor à nossa vida. Café do pão de queijo. É isso aí. Gente, tem gente que põe manteiga no pão de queijo. Puta que pariu, vai tomar. Ô, qual o problema com isso? Eu acho que você não faz isso não, né, mano? Eu acho que todas as formas de pão de queijo são válidas. Exatamente. Até que me limpei. Não, mano, não, mano. De... Não foi manteiga no pão de queijo. Cara, pão de queijo já é gostoso por si só. Quando você começa a adicionar coisa... Eu não boto aí chocolate, essas viagens aí, não. Ô, Guilherme, eu quero perguntar uma coisa. Qual a sua opinião sobre requeijão no pão de queijo? Não, cara, pão de queijo é um pão pronto, não precisa passar nada nele, é só comer, cara. Claramente, Guilherme é uma pessoa conservadora. É, conservadora, pô. Diz não Não, isso aí dá TV Fama, né? TV Fama dos podcasts. Cara. Guilherme Andrade mostra sua faceta conservadora. É, agora eu descobri nesse episódio que eu sou um esquerdista conservador. Sim, eu só não como o pão de queijo com chocolate que tem aqui porque é 4 pila. Né? Nossa. Vamos lá. Abraço, minha gente. Pão de queijo à parte. Gente, curte as nossas redes sociais, @papocalçada. Acesse o nosso blog, papodecalçadapodcast.blogspot.com. Deixe seu comentário lá. Acrescente no nosso conteúdo. Ouça o Remix, ouça o TV na Calçada. E são podcasts muito legais que estão aí crescendo bastante, com pautas muito interessantes. Sugira novos temas. E abra seu coração para nós, que nós estamos aí. Compartilhe a palavra do Papo de Calçada. E a gente está aqui para falar merda mesmo, dar a nossa opinião e abrir debates. Se você concorda, se não concorda, fala aí, vamos discutir, gente. O intuito do Papo de Calçada é discutir. A gente não quer ficar com os nossos pensamentos presos. Vamos libertar os nossos pensamentos, vamos pensar, vamos conversar, que aí a gente começa a mudar alguma coisa nesse país, beleza? Exatamente. Então, até a próxima semana, um abraço e é isso aí, valeu. Valeu.